Falou, Campinas, ou 4299, para o push back, é a sua nome. Autorizado na faixa 3, chame táxi. Autorizado, só o comando. Autorizado, 4299. Pronome autorizado em táxi. Salvador, 4299, para o táxi, 124 a bordo, terá um preço de 3,430 ao pronto. 0430 autonomia? 0430 autonomia. Quem está autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1 ou 2, decimal 95, ajuste no 0 no 2, irmão. 0 no 2, via Pátio Índia, 1 no 8, decimal 95, torre 4, 2, 9. 42299, ponto de espera, vamos zero para um. Gol 219, informação Lima. Gol 219, bom dia, informação em curso é a Mike, para Porto Seguro. Pronto. Para Porto Seguro, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da EL, lenda BDEV, após BDEV DCC. 5137, transponder, o controle 120-8. Seguro aprovado, nível 360, pistão no zero, primeira curva direita, saída da EL, Leda BDEV, transponder 5137, Salvador 1208, gol 2196. Como é que o Romeu Alfa para o ideal e a 2000 se afasta? Vai com o Romeu Alfa, aguarde para a cópia. Santri 179, táxi via Patinja, ponto de espera do Rio 118, 1925, ajuste 902, meu irmão. Azul 4299, a linha emergente, zona 10. A linha emergente, zona 10, 4299. Nos fala 56, livra direita, 1-2-1-1. Direita, taxiway 4, fala 2-1-1, obrigado, bom trabalho, 3-2-5-9, bom dia. Bom dia. E 3-9-0. 63-1-2, prepara a subida Puca, Jambo, Caju, de guarda cópia. Puca, Jambo, Caju, aguardando para a cópia, 63-1-2. Olá, Salvador, bom dia, 3-2-5-9, livrou o taxiway 4, para a chance de coisa. 3859, táxi via Alfa, Alfa Juliette, portão 07. Livre táxi, via táxi 6 Alfa Juliette, portão 03, passa 3859, bom dia. Escuta para 4. Autorizado Recife, nível 350. Decolagem pistão no zero. Após decolagem, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Aru. Após DCT Recife, controle Salvador 120, decimal 8. E o transponder 5134. Autorizado Recife 350, decolada 10, primeira curva esquerda, Pocajambo, Aracaju, direto Recife, controle 208, código 534 Ocean Air, 631203. Correto, chame pronto, pushback, acionamento, Ocean Air 6312. Chama na 6312. Nossa, nós tivemos um problema com o seu plano de voo. Por o senhor se afastar de 10 milhas, será necessário um transponder do centro. Já entramos em contato com o mesmo. Por gentileza, aguarde a nossa resposta, nós mantendo a escuta. Ainda tem previsão, mas come off. Confirme? Gente, eu só não garanto que em 5 minutos o problema será resolvido. Nós estamos aqui correndo atrás do Mike Romeo. Ponte 07, 3859. Ah, 07, obrigado. Dona 79, tem nível de decolagem 90, usando 080 graus com 5 nós. Decolagem 304, bom dia, prepara a árvore, leva o guarda-corpo. Decolou 00, controle 120, decimal 8, não vou. 208, obrigado, bom dia. Salvador, gol 2196, pushback, acionamento no 62. Portão 62, autorizado, chame táxi, gol 2196. Autorizado, pushback, acionamento, gol 2196. bom dia, Avatar Robô, Bravo Victor Tango. Bom dia, Bravo Victor Tango, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista no zero. Continua a aproximação, aguardando autorização no zero, Bravo Victor Tango. Táxi Gol 21196, PLB 1158, Galeão, com 3 horas. Gol 21196, autorizado táxi, PAT-1, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10-12, tenha um bom voo. Táxi PAT-1, Índia, 2895, Gol 21196, obrigado. Solicita cancelamento, prosseguir para 107. Sem condições visuais, o plano foi modificado agora ao 06. Prossegue numa base curta para a final da 107, Bravo Vitor Tango. Curta base da 107, Bravo Vitor Tango, muito obrigado. Pista 10, após a decolagem primeira curva à direita, no perfil da subida Arbor, após Elefa. Frequência do controle 120, decimal 8. E o transponder é 5135. Cotejamento correto, portão 01, no chame pronto, está 3304. Papapapá, Mike Romeo Alfa na escuta. Só para informação, já checamos o plano com o Centro Recife. O mesmo está processando e mais alguns minutos será paga a cópia. ...304 autorizado, pushback acionado, chame pronto para o táxi. Decola 0, gol 219. Oi, Salvador, bom dia, papapapá, Lima, papapai. Bravo Vitor Tango, está autorizado o pouso pista 17, o vento norte com 3 nós. Ciente, autorizado o 17, Bravo Vitor Tango. O Cigaranato chamou? É o papapapá, Lima, papapai. Por gentileza, poderia confirmar para o flash controle? Do controle 120, decimal 8. Já foi. Papapapá, Mike, Romeo Alfa, cópia. Romeo Alfa autorizado em Rimar, Salvador, com sobrevoo em Santa Luz, Bahia, radial 351, até 1110 milhas afastado de Salvador, 1000 pés. Decolagem da Rimar em coordenação com a Torre Salvador com proa norte. A frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. A torre opera em 118, decimal 95. E o transponder é 5113, Mike Romeo Alfa. Correto, qual o POB? Cliente 04 a bordo, chame agora a torre em 118 decimal 95 para acionamento e decolagem. O ajuste no 0 no 2, tem um bom voo, Mike Romeo Alfa. Salvador, muito bom dia, Janela 6309, passar trabalho em LS da 10. 6309, continue a aproximação, aguardando pista livre. Continua aguardando. Salvador, bom dia, 9811 da Rio, uma mais, Fortaleza, 330. Rio 98111, bom dia, pronto, Fábio. Afirmo. Rio 98111, autorizado Salvador para Fortaleza, nível 330, via rota Zulu 19 até Bangu, após CCT Abuco, após conforme a rota do plano. Decolada pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, transição Froti. Frequência do controle 120.8, 51.14 no transponder. Aprovado para 981 da Rio, Fortaleza 0330, conforme rota do plano, apesou 119, Bangu, Abuco, decola da 10, na primeira curva à esquerda, na Momo Froti, 208 ao controle, 514 no transponder 981. Cotejamento correto no pátio 3, chame pronto, Rio 981. Agora pronto, vou ligar o coordenal 310, confirma, vou te ver. Qual nível? 310. Ciente, 310, será coordenado, só um minuto. Mike Romeo Alfa, não há tráfego a reportar no setor, o vento no aeródromo é 0, setor grau 5 nós, reporte fora do solo. Matrícula? Paulo do Salvador, muito boa. Bom dia, Chané Matriz, Nuno e Bruno, se escuta. Fiosca, aguarde cópia. 6311, prossiga via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Prossiga para ingresso na Juliette, você vai me atender, mano. 3304 para o táxi, com o nosso equipo a bordo, 3 horas e 40, apenas de telhão 3. No ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 102, tenha um bom voo. 102, obrigado, bom dia. Mike Romeo Alfa, presente, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, chamará Mike Romeo Alfa. Bom dia, Salvador Guarulhos, 340, número 2, está cópia aguardando. Oceaner 6311, autorizado Juliette, portão 02. Juliette 02, 6311. Papa Romeu, Serra, Golf e Oscar na escuta. Golf confirme a intenção do sobrevoo, Salvador, Salvador, com sobrevoo onde? 3-3-0-4. Juliette, portão 02. Juliette, 02, obrigado. Bravo, bom dia. RMAR, RMAR com sobrevoo no litoral norte, o número 3 para cópia, aguardando na RMAR, o Tango de Abravo. Sierra Golf Oscar, cópia. Autorizado voo local, Salvador, Salvador, corredor forte até 2,0 milhas, decolagem da 1-7 com curva à esquerda, a frequência do controle em 1, 2,0-8, o transponder. 0130 e mantém 1 mil pés no corredor forte, o Serra Golfiosa. Planejamento correto, qual que eu vi? 2 a bordo, chame agora a torre no 44, 1118.95 para acionamento e táxi. O ajuste no 0 no 2, tem um bom voo. Está autorizado a acionar, chame táxi. 3304, decolou 1-7, controle 1-2-0, 1-8. 1-0, 1-8, bom dia, o Santos 3304. O 960, check train, livre pouso 1-0, vento 040 graus com 4-9. Livre pouso, gol no 960. Israel, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5155, TAN 3663. 340, Pêssego 10, Taubaté, Cuba 10, Cuba Direito, Israel, Beja Mótima, controle 208, transponder 5155. 5155, confere, 340 nível, chame pronto, porta 111, TAN 3663. Rio 9811 na escuta. Rio 9811 na escuta do salvo. Prossiga. Confirmando, autorizado nível 310 para Fortaleza. 310 Fortaleza, grato. Chame pronto. Chamará. Papa Romeo Tango Índia Bravo, cópia. Autorizado voo local, RMAR, RMAR com sobrevoo litoral norte, 500 pés, decolagem da RMAR com proa este, coordenação com a torre na frequência 1118.95, o controle Salvador opera 1120.8, aciona o transponder 0137, Tango, Índia Bravo. Bravo, cotejamento correto, qual o POB? Ciente, o Tango Índia Bravo, chame agora a torre 118.95 para acionamento e decolagem. O ajuste no 0 no 2, tem um bom voo. Plano 60 no solo 19 no 211. Confirme? 1160, bom dia, táxi, via Alfa e Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, 1160. check acionamento na MA3 no 2, no 23. Porsche na MA3 no 2, portão 03, autorizado, chame pronto para o táxi. Valeu. Terra Golfiosca, livre até a interseção, reporte para ingressão no set. Olá, sou Juliette. Sua escuta, Juliette. Consegue dar presente final da ONU7, evitando reduções, ok? Afirmo, dá presente direto final da ONU7. Julofa, Juliette, está em contato visual, tem livre pouso, pistão no 7. O vento é de 0,60 graus com meia dúzia nós. Ciente, livre pouso não no 7, Julofa, Juliette. Gente, tem um dia bravo. Existe um tráfego na curta final da 7 em aproximação para pouso, não interfere. Então, o único tráfego que eu tenho para informar para o senhor, o vento no aeródromo é 0,60 graus com meia dúzia nós, é parte fora do solo. Salvador, bom dia, vou passando o vídeo no BBG, no final você travou. Confirmando Papa Romeu, Mike Eco Juliette, confirme o horário do plano. Gente, o plano só chega aqui pra gente com meia hora de antecedência. A hora exata agora 1-2-2-4. Acredito que daqui a 6 minutos, 6 a 7 minutos, tá chegando pra gente aqui. A gente paga a cópia rapidinho. 4, confirme pátio? 4, autorizado backtrack, a parte livrando a 1-7. Gente, Serra Golfiosca, reporte para ingresso na 7. Alfa Juliette, vai aguardar para ingresso no Pátio 4 devido ao tráfego, ok? Flávio Lima, mantenha no 7. Tem sangue de abraço, prossegue em corredor forte, controle 120, decimal 8. Decolado aos dois. Via Índia, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 9-5, o ajuste no 0-2, tem um bom voo. Entre direita, Índia. Salvador, 98-1-1 da Rio, parte 3, posição meia, dúzia. Gente, 98-1-1 da Rio, portão, correção, remota, meia dúzia, autorizado, chamitar. Camarada, 98-1-1. Fala, Salvador, bom dia, 7359, informação X, Mike, posição 07, autorização para... Curitiba, nível 340, 3859, Curitiba, nível 340, está autorizado. E a rota up é Zulu 21. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, no perfil da subida Arbó, após Elefa. Frequência do controle em 120, decimal 8, e o transponder é 5143. 3259 autorizado conforme nível 340 para Curitiba. Aeroviu, perfil 21, após uma pedra do pódio de voo. Decola pista no zero, primeira curva direita, perfil termometral Arbor, após voa Elefa. Código transponder é o 5143, ponto 23 da frequência 120, decimal 8, 3259. Cotejamento correto, portão 07, chame pronto, pushback e acionamento, são 3859. Fazemos pronto, pushback e acionamento, são 3259. E mantenha no zero. Azul 2590, check ride 1935. Afirmativo, como recebe o controle? 5/5, sem interferência. Ok, checado, agora chame e retorne na frequência 120.8, azul 2590, gato. Retorno 208, obrigado. Livre à direita, 1-2-1-1. 1-2-1-1, para a direita. Gente, mantenha a posição e aguarde, Serra Golpiosca. O Índio November Alpha no 4-4, aguarde cópia. 0 graus com 4 nós. Eu tenho colagem, 3-2. Alpha e reporte para ingresso na Juliette, Whisky November Lima. Ingresso na Alpha, reporte para ingresso na Juliette, 4-4. Romeu Oscar, Mike, Romeu, Salvador Aracaju, número 2 na cópia, aguardando, confirmando, 4-4. Paciente. O Papa Tango Whisky, November Lima, conhece o aeródromo? Whisky November Lima, então ingresse a próxima à esquerda, Juliette, contorne o pátio 1 e reporte na taxiway Lima. Whisky November Lima. Reporte na taxiway Lima. Whisky November Lima. Papa Romeo Índia November Alpha, confirme o setor do sobrevoo. Xené 6312, decolou aos 3-0, controle 120, decimal 8. Informa o helicóptero, a minha paz seguindo o litoral norte, não interfere. Rede Graça, 08, bom dia. Guerra Golfiosca tem nível de decolagem da 17, Zé Tomás Centena, 39. Correto, confirmando 02 a bordo. Chame agora a torre 1118 decimal 95 para acionamento, táxi e decolagem. O ajuste no 02, um bom voo, Índia, November Alpha. Táxi 98 no Garril com 3 a bordo, 1320 de autonomia. Alterna Teresina. Confirme só o POB do Rio. 03. Gente, o Rio 98111 autorizado táxi via pátio 3, pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 12. Pátio 3, pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, 1895, 1012, 98111 da Rio. Estacionamento da 3663, pushback para mim. Então 3663, tráfego agora passando a retaguarda, um Bravo 350. Após a passagem do tráfego, autorizado pushback, acionar o chame táxi. Após o tráfego, autorizado da 3663. Gente, o Whisky November Lima, ingresse agora à direita na Mike, reporte na Quebec, Whisky November Lima. Oscar Mike Romeu, confirme 1.000 pés para Aracaju. O Oscar Mike Romeu, autorizado Salvador Aracaju, 1.000 pés. Decolagem pistão 17, após decolagem primeira curva à esquerda. Ingressa no corredor forte. Prossegue via linha do litoral norte. A frequência do controle Salvador 120.8. E o transponder é o 0264. O Oscar Mike Romeu. Guerra Bolsheca, cruzou agora, aos 32, procede, corredor forte, controle 120, decimal 8. Corredor forte, 208, Guerra Bolsheca. Salvador, bom dia, 9811 da Rio, no ponto de espera da 10, está pronto. 9811, bom dia, está autorizado. Alinhagem regular, pista 10, janto 08, 0 graus, com 149. Existe um tráfego que cruzou o setor aqui, mantendo 1.000 pés, prosseguindo o corredor forte? Linha do litoral norte, não interfere com a sua decolagem, tá? Autorizado alinhar e decolar, ciente do tráfego 9811 da Rio. Chama aí, calma aí, prossiga. Zulu Juliette Serra, Salvador Serra, Serra Quebec, Papá no 095, confirme o pátio e a pista para decolagem. 5. Está autorizado ingresso via pista, reporte liberando. Ali desde que eu no pátio 3. Não, o pátio 3, ele é aqui no pátio principal, do lado do pátio principal, terminal de cargas. Afirmo, comandante. Você pode taxiar via pista até a cabeceira 35. Só um minuto que a gente vai coordenar com o CUA para saber onde a sua aeronave fica. Só um minuto. A gente pode ingressar aí na Papá? Aguarda. Confirme quem chamou o som? Estou no pátio 4. E o pátio 4 está taxiando via pista, via cabeceira 17. Tu vai fazer o backtrack. Se tiver condições aí da Papá, tem? Pronto, você vai fazer o backtrack, ingressa na pista, entra à esquerda, a primeira esquerda no pátio 4, a equipe da líder está esperando o senhor lá. Está autorizado para prosseguir, estou ciente do seu tráfego, ok? E o... Estou show pronto, 3859. Pode ir na próxima, 3859. 208. Tira a primeira alfa, aguarda para o táxi. Autorização 340 Guarulhos. Paciente, o Oxalé 6311-340 Guarulhos, aguarda cópia no portão 02. Paciente 3663, a bordo 174, autonomia 3 horas e 30, Antena Galeão. 3663, Dação, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, ajuste no 012, tem um bom voo. Obrigado, Pátio, vou no Índia, 395. Zulu Juliette Serra. Afirmativo, ingresso via pista, prossegue para o pátio 4 e lá eu receberei a assistência da líder, ok? Aguardando liberação do controle. A frequência do controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5073, o Zulu Juliette Serra. Última aproximação, aguardando autorização de pouso. O tanto é de 050 graus com 4 nós. Excelente, aguardando autorização de pouso, Zulu 50. Dois a bordo, chame agora a torre em 118 decimal 95 para acionamento, táxi e decolagem. O ajuste no 012, Zulu Juliette Serra. O Mike Eco Juliette, confirme novamente o pátio, se encontra? Confirme o nome da localidade, o destino? Sem livre acionamento, me chame para o táxi. Serra, Serra, Lima, Serra, Rui Barbosa, o Mike Eco Juliette, autorizado, Salvador, 080, plano Yankee, decolagem da pista 17, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, após Momo DCT, frequência do controle 120, decimal 8, e o transponder é o 5174, Mike Eco Juliette. Índia na Zander Alfa, tem livre táxi até a Oscar, reporte para ingresso na 17. 5174 e o controle 120 decimal 8. Aí quer com o Juliette, cotejamento correto, confirmando zero único a bordo? Cliente, chame agora a torre em 118 decimal 95 para acionamento, táxi e decolagem. O ajuste no 012, tem um bom voo. Mike é com Juliette. Mike é com Juliette, prossiga. É o número 3 nesse setor, vai manter no escuto e vai aguardar. 01, prossiga. É o B, por gentileza. Gente, eu pedi a gentileza de que táxi para que eu tenha contato visual com o senhor até a interseção óssea aguardando para decolagem, ok? Gente, tem livre decolagem com proa norte, vento 050 graus com 4 nós, guardião 01. Firmando o GV53? GV53 no pátio militar, aguarde minutos para cópia. Aliás, Mancê, tá pronto, Aliás, Mancê, 90-3663. Gente, Tenente, Índia November Alpha, no ponto de espera. Fora do solo guardião. Guardião 01, tem contato visual fora do solo agora. Os 4-0 prossegue com proa norte, aguardando transferência. O guardião vai fazer um toque do batalhão de choque. 3.000 no setor norte, é autorizado, permanece na frequência da torre. Tenente, mantenha na escuta da torre, aguardando cura. Grato. O azul 25 está fazendo próximo ao solo? Afirmo, em 1-2-1-1, azul 2590. Solo Salvador, azul 2590, liberando a Ecuador. Juliette Serra, prossiga. Aquilo, pátio 3, atento ao balizador. Aquilo para 3, ficará atento, 2590, ligado. Poxa, né, 6311, Guarulhos, nível 340, via rota Antezul 1-0. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita no perfil, subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle em 120.8, 5164 no transponder. Israel, Leda, Motiva, 208.5164. Correia 5164, portão 02, chame pronto, Oxalé 6311. Torre, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Visual com batalhão de choque, efetuará pouso, chamará para decolagem. Tente, Guardião 01, reporte para decolagem. Reportará. Curva à direita, mantém 1.010 no corredor Axé, coordenado com o controle Salvador. A frequência do controle opera em 120.8, a torre 118.95. E o transponder aciona o 5147, o GV53. GV53, cotejamento correto, qual o POV? 05 a bordo, quando pronto para o táxi no pátio militar, chame a torre 118.95, o ajuste 10.02, GV53. Decimal 8, Galvez. Avião ativo, obrigado, vai curva à direita, todo litoral norte, chamar 10.8, acho que vai comer. Link November Alpha, a linha Emanda em pista 107. Bom, 184, na escuta. Positivo, senhorita. Muito bom dia. Baixou, travou o visual. Informa o helicóptero a 400 pés no setor norte. Não interfere com a sua aproximação. Tem livre voo de pista no zero. Vento 060 graus, 6129. Positivo, tá cuidando de esquece aí. Visual e positivo, obrigado. Aqui é com Juliette, na escuta. Você vê a sua posição no pátio 4? Gente, você já taxiou por conta em risco da interseção, confere? Mantenha a posição e aguarda. Hotel Juliette Serra, prossegue até a Papá. Chama por gentileza. GV, torcida da Teotel, reporte para o cruzamento da 1028. Oi, Salvador, Guardião.